Um castelo da Idade Média. Que velhice, um velhinho falava que o bolo da corte era o conde, que o conde era o bolo, que o bolo da corte era o conde, que o conde era o bolo. Será que era ele? Cruz credo. Na noite escura, vendo a neve cair, o velhinho falava: cadê meu alho, meu espeto de pau, minha espada de prata? Cadê meu alho, meu espeto de pau, minha espada de prata? Será que era ele? Cruz credo. Castelo da Idade Média. Que velhice, o velhinho falava que o bobo da corte era.